Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Ela alugou um triplex, me alivia um dia de estresse, yeah. Quatro ou cinco tipos de strains, ela rebolando é tão sexy. Alco e gasolina, ela é flex, corro atrás de tu que nem flash. Conjunto de grife, eu tô fashion. Olha essa neblina, hoje é session. Fuma de calcinha, ela é special. Tô com as drogas do rave, fora da lei, dentro do tubo da wave. Cê não conhece minha baby, vigiando os copos da wave. Eu não tô esperando ninguém, ela quer ser minha sentença. Eu já te falei que eu pretendo ser o cara mais rico do game. Ela quer tirar minha Supreme, yeah. Baby, baby, baby, baby, hoje eu vou dormir no seu trend. O que vai rolar só depende do jeito que rola entre a gente. Beijo, beijo, beijo, beijo. Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Enquanto ela dança pra lente da Fuji, eu te olho igual neon dessa city. Eu sou seu piloto, esse motor rugir. Vamos lá, garota, hoje eu sou seu pit. Na minha proteção, faço igual tu gosta. Deita na banheira, pétala de rosa. Na troca do plantão, vou bater de volta. Eu sou seu vilão, jogadão na meota. Joias entre as bolhas da jacuzzi. Ela é perfumada com a Vicky. Vagabundo sofre, mas nós não se ilude. Nem quando ela crava a unha no tanque da minha bandite. No pica onde tudo acontece, a vela dura mais que a prece. Um filme de Martin Scorsese, a noite quem domina é as donas. São cenas que a gente não esquece. Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Quando o dia anoitece, vamos aonde tudo acontece. Ela rebolando é tão sexy, sai da minha cabeça, mulher. Tipo uma mistura de lança com valsa. Enquanto ela curte amiga dança pro Dals. Um close, um doce no bolso da calça. É que ninguém cansa, é no 12 sem pausa. E já tá me deixando chapado, sua louca. Fumaçando tudo, beijando na boca. Toda dominada, só que no quem diria. Você fica preso assistindo ela solta. Toda louca, toda solta, toda foda, toda droga viciante. Quero mais a todo instante, nem preciso parar. Moleque fica de cara, nobreza, beleza rara. Dispara, se joga na noite, daquele que te dá vivara. Moleque fica de cara, nobreza, beleza rara. Dispara e se joga na noite, no melhor que te dá vivara.